Esporte, a tradição do futebol. Bomba! O que parecia impossível aconteceu. O Grupo Cidade de Comunicação contrata o narrador espetáculo do Brasil, Gomes Faria. O show agora é em dose dupla. E a partir de hoje, de 5 da tarde às 7 da noite, Bate Bola na Cidade. E a estreia é hoje, na Cidade AM 860, às 5 da tarde, com Bate Bola na Cidade. Na Cidade. Espalhe para todo mundo. Gomes Farias, agora é da Cidade. AM Cidade. Oi, Gomes Farias, aqui é a Renata Rachid. É com imensa satisfação que eu estou aqui na escuta da estreia do seu programa, agora na Rádio Cidade. E estou muito feliz em saber que será todos os dias, de segunda a sexta, de 17 às 19 horas, teremos um encontro marcado. Sempre na escuta com você. Já estou ansiosa para o dia 21, para ouvir mais uma vez a sua narração, agora na Rádio Cidade. E com certeza, a torcida da Alvinegro também está feliz e está acompanhando você nessa. Encalca, Bozão. Encalca, Gomes Farias. Estamos com você, Gomes. Valeu. Tudo de bom. Forte abraço, amigo. Cidade, a tradição do futebol. A partir de agora, entra no ar o melhor e mais atualizado programa esportivo do rádio. Bate Bola na Cidade. Bate Bola na Cidade. Comando do apresentador espetáculo do Brasil, Gomes Farias. Começo pedindo as bênçãos de Deus como católico apostólico romano. Eu sempre terminava a minha programação desejando a todos felicidades, que tivessem as bênçãos de Deus, de Jesus, e ficassem todos em paz com Nossa Senhora. Depois de eu não sei nem o que eu vou dizer, honestamente, estou assim meio, mas eu vou devagarinho tentando organizar aqui a minha mensagem inicial ao começar a minha vida nesta nova casa. Afinal de contas, foi uma vida completa, 50 anos, meio século, numa casa aqui vizinha, de onde trago boas recordações, de onde não tenho nada a falar, pelo contrário, tenho até que elogiar o comportamento de uma grande empresa. Quem sou eu para falar mal, por exemplo, do grupo Edson Queiroz? Jamais. E sim, enaltecer. Mas hoje, meus amigos, estou numa casa que nada fica a dever. Cheguei numa casa de comunicação, assinei contrato com a Jovem Pan News FM, com a Cidade AM 860, fazendo parte sempre que possível também da televisão. Então, o que mais me surpreendeu, o que mais me agradou, o que mais me fez feliz foi a maneira como eu fui recebido nesta casa. Gomes Farias, se sinta em casa, foram as palavras de Miguel Filho. Edson Ferreira chegou para mim, que é o diretor comercial, e disse: Gomes Farias, no esporte aqui, você é que manda. A dona Gaída fez uma matéria, colocou nas redes sociais algo que me deixou sinceramente emocionado. Ao me conduzir até a saída do prédio, fez a matéria, colocou nas redes sociais, e aquilo também para mim foi algo de extraordinário. Patriolino Neto não está na casa, mas eu tenho certeza de que ele comunga do mesmo sentimento da dona Maiara e da família toda. Esta casa é uma casa de comunicação séria. É uma casa que realmente focaliza a notícia como ela deve ser focalizada. Eu senti que aqui nós deveríamos ter uma distância regulamentar do dirigente, uma distância regulamentar da instituição do futebol. Senti que aqui se faz futebol de maneira macro, pensando evidentemente no bem-estar, no progresso de todo o futebol do estado do Ceará. Senti e vou então a partir de agora prometer aos senhores que a nossa luta para se erguer cada vez mais no futebol da nossa terra vai continuar de maneira mais espontânea, de maneira mais livre. Vou poder fazer aqui aquelas chamadas que motivava realmente a ida do torcedor para as praças de esportes. Já comecei a gravar uma chamada para lembrar a torcida do Ceará, que na hora da dificuldade é que nós conhecemos os verdadeiros amigos. Quero mostrar aqui, neste momento, para a torcida alvinegra, crise em futebol é uma coisa normal. As maiores agremiações de futebol do mundo inteiro, não apenas no Brasil, realmente atravessam problemas, realmente atravessam dificuldades financeiras, realmente dificilmente elas têm uma vida, é como uma serra vista de longe, tem subidas e descidas. E nesta hora, é que na hora da dificuldade, eu não sei se os senhores já leram o livro, e se não leram, eu até sugiro que leiam, Picos e Vales. Tem hora que você está lá no pico, tem hora que você está lá no vale. Então, na hora do vale, é que nós precisamos do apoio, é que o Ceará está precisando do apoio da torcida. Eu conheço de perto, eu sei de perto, e não tiro a razão do torcedor do Ceará de estar com raiva do que está acontecendo, porque ela é apaixonada, ela é chorona. Ela tem o Ceará como uma joia rara, tem o Ceará como uma religião. E não ficou bem, evidentemente, o Ceará chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, que era o sonho de cada torcedor, mas não grudar lá em cima. Não estou dizendo que ele não vai grudar, ele pode ainda acontecer. Ao longo do campeonato, os senhores sabem que um time disputa 114 pontos e até agora só foram disputados 36. Pela minha geografia, ainda faltam 78, lembrando, Braná. Ainda faltam 78 pontos. Só que dos 78 pontos, o Ceará teria que ganhar 46. E até agora, em 36, só ganhou 5. Quer dizer, matematicamente é possível, claro. Tem nada impossível, mas difícil é. Mas não é por isso que a torcida não vai comparecer, lotar quinta-feira o Castelão para a disputa contra o Bahia pelo lugar na final da Copa do Nordeste. De qualquer maneira, é aquilo que eu falei, é nesta hora que o Ceará estivesse nos píncaros da glória e não precisava. É na hora da dificuldade que nós precisamos dos amigos. Por outro lado, só se faz futebol no estado do Ceará com as duas maiores forças bem. Ceará precisa do Fortaleza e a recíproca é verdadeira. O Fortaleza precisa do Ceará. Não se faz futebol sem essas duas forças estarem bem. E o Fortaleza está realmente no caminho certo. Já subiu? Não, ainda não. Mas deve subir? Deve. Ele está com 6 pontos acima do segundo colocado. E me parece, se não me engano, 8 pontos acima do quarto colocado. Mas o importante não é nem isso, são os pontos não. É o futebol que o Fortaleza está jogando. Fortaleza parece a seleção do México. Para mim, a melhor seleção que eu vejo até agora jogando a Copa do Mundo. O Braná, que é especialista nisso aqui, daqui a pouco, Christopher Braná, francês, que estava torcendo pelo Brasil na época da Copa da França, e nós tomamos na tarraqueta. Foi bem. Então, Fortaleza, meus amigos, está realmente no caminho correto. Marcelo Paes, já foi nosso comentarista na outra emissora, está fazendo um trabalho extraordinário. Quando Marcelo Paes contratou o Rogério Ceni, eu conversei com meus botões. foi uma grande jogada de marketing, de mestre. Por exemplo, estava ouvindo a transmissão do futebol pela televisão e ouvi o narrador dizer o seguinte: o Rogério Ceni está treinando o Fortaleza, que é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí, o Brasil inteiro, o mundo inteiro fica tomando conhecimento, uma grande emissora de televisão dizer isso no ar. Foi trabalho de quê? Foi trabalho do nosso querido Marcelo Paes, para quem eu mando um abraço, foi meu ex-comentarista e entende realmente de futebol. E o principal é a goma. Então ele já está pensando com esse intercâmbio que ele está mantendo com o velho mundo, com a Europa. Eu tenho certeza que ele já está preparando terreno, achando que vai subir. E se não houver nenhuma exceção muito grande, um caso excepcional, sem dúvida alguma, ele vai chegar lá. Eu estou falando muito já de futebol, quando eu deveria dedicar mais tempo àqueles que intermediaram a minha chegada nessa casa, que hoje realmente, confesso para os senhores, estou muito feliz. E convoco todos os meus amigos para estarem conosco aqui, porque realmente aqui eu estou inteiramente à vontade. Meu primeiro contato, meus amigos, foi com meu querido Edson Ferreira, que foi meu companheiro em outra emissora. Fomos tomar um café, conversávamos. O primeiro contato foi com o Edson Ferreira, que estava ao lado do Gladstone Oliveira. E são as duas pessoas que estão aqui me conduzindo, mostrando a rádio, dizendo como é que funcionam as coisas aqui. E eu queria então que essas minhas primeiras palavras, daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol, né? Mas as minhas primeiras palavras são de agradecimentos ao meu querido Edson Ferreira, que é o nosso diretor. Começa só uma palavrinha. Eu sei que você está meio rouco, mas saiba da minha felicidade, Edson. Querido Farias, acho que a alegria é assim, traz realmente um grande nervosismo. Assim, a emoção de ter você novamente ao nosso lado realmente traz assim uma alegria que não tem como mensurar. Então, assim, eu chego a ficar emocionado em olhar aqui você fazendo parte agora do nosso time, aqui dessa casa maravilhosa que é o Grupo Cidade de Comunicação. Nós vamos fazer esse programa diariamente, de segunda a sexta, porque sabe, tem futebol de 17 a 19. E vamos então, quando terminar a Copa, começar a Jovem Pan News de 11 às 12 horas. Exatamente. Temos agora na casa. E futebol, bola rolou, nós estamos lá. Exatamente. A sua estreia vai acontecer de maneira excepcional agora no dia 21, não é isso? Na transmissão do jogo Ceará e Bahia, da Copa Nordeste, onde faremos em cadeia, inclusive aqui com a 860. E outra coisa fantástica que após o encerramento da Copa do Mundo, vamos, se Deus quiser, ver o nosso querido Brasil conquistando esse título, teremos aí a jornada esportivas, tanto na Pan News como aqui na cidade aí. E o programa de 11 a 12 também, na Jovem Pan News. Perfeito, aí o programa que vai ser diário, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia na Jovem Pan News. E nós estamos liberados aqui para promover o mais que puder o nosso futebol. Mas olha, você tem liberdade total e plena, e principalmente com o apoio de todo o nosso querido presidente e de todos os demais diretores dessa casa, você é livre para dizer o que você bem entende e conhece mais. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Lerson, queria lhe ouvir, diretor artístico da casa, teve no nosso primeiro encontro, tem um vozeirão, mas eu queria que você sentasse um pouquinho, porque, negada, daqui a pouco tem notícias, né? Tem comentários esportivos e tal, mas por hora nós vamos conversar sobre a estreia do programa. Pois é, eu também estou nervoso. Boa tarde, Farias, boa tarde a toda a equipe do Escrete de Ouro, boa tarde a você que está do outro lado nos prestigiando com a sua companhia, você ouvinte fiel da 860 Cidade AM. Farias, havia uma demanda para casa, que era a necessidade do público que prestigia a Cidade AM 860 de ter um grande nome para compor o restante da nossa grade. Nós temos grandes pessoas, grandes profissionais trabalhando ao longo de toda a programação da Cidade AM, mas faltava alguém que pudesse ancorar, né, na área esportiva. E aí, nos bastidores, surgiu o seu nome. Seu nome foi ventilado e, obviamente, aceito. Faltava o desafio de trazê-lo para cá. E aí nós começamos a conversar e conseguimos chegar a um bom termo, conseguimos chegar a um grande acordo com você. A sua presença aqui, o seu trabalho aqui, isso representa para o ouvinte um grande presente que a 860 Cidade AM está dando para todas as torcidas. E a nossa torcida a partir de agora, porque esse grande arrojado projeto dê certo, como já está dando certo a partir de agora. Como diretor artístico das emissoras de FM, 8 e 7 emissoras, porque nós estamos com mais uma que vai estrear, que é a Jovem Pan Jericoacoara. Vamos para 9? Não, vamos ficar com 7. Nós temos a Cidade AM, a primeirinha da casa, que eu digo total, que é sempre a mãe. É, nós temos a Jovem Pan News, que é o bebê que nasceu essa semana. Nós temos a 89 FM, temos a 94 FM, que é outra afiliada à Jovem Pan. Temos a Atlântico Sul e temos também a Cidade FM. E em breve, Jericoacoara, Jovem Pan. Eu estou toma da liberdade e quero a sua, seu aval, dizendo, abrindo as portas dessas emissoras, abrindo as portas da cidade, da Jovem Pan, para a promoção do nosso futebol. Com certeza. Você está levantando a bandeira que nós gostaríamos e nós precisávamos de um nome como o seu, né? De grande referência, de grande respeito, para poder conduzir essa área esportiva na Jovem Pan News e aqui na Cidade AM 860. Mais uma vez, muito obrigado a você também e eu espero, não, tenho certeza que a torcida não vai deixar me decepcionar. Eu lhe decepcionar. De jeito nenhum, a gente já começou a trabalhar nos bastidores. Valeu. Você já deu, pelo menos para perceber do que a equipe, né, pode fazer para lhe ajudar. Você já percebeu que todos nós estamos à sua disposição, nós somos uma família. Embora tenhamos aqui várias emissoras, mas a família é uma só. Na hora que você precisa, todos, independentes do prefixo, nós estamos à sua disposição, como estamos à disposição de todos que fazem parte dessa grande casa. Hoje o maior complexo de mídia do estado do Ceará, Grupo Cidade de Comunicação. Foi uma coisa que mais me chamou a atenção, eu tenho dito aqui. Essa união, é lindo o que eu estou vendo aqui nessa casa. É isso que a gente eu aproveitaria para deixar bem claro. O Farias não é especificamente da Cidade AM. O Farias é do Grupo Cidade de Comunicação. Você pode participar dos programas da TV, você pode participar dos programas da 92 e a Jovem Pan News. Você está aqui ancorando programas e fazendo as transmissões na Cidade AM. E se a gente precisar, nós temos um grupo de comunicação para trabalhar, não só o Gomes Farias, mas toda a equipe. Quem está aqui na casa sabe dessa interação que nós temos aqui dentro. Fique mais uma vez à vontade para conduzir o que você sabe fazer de melhor. Você está em casa, você está no Grupo Cidade de Comunicação. Quero abraçar e quero agradecer e vamos, a vida vai continuar, né? Quero dizer que foi muito prazer também de trabalhar aqui ao lado da Cristina Silva, do Jamson Páscoa, que está aqui, já vai colocar de novo a chamada ali no ar. Estou aqui com a figura aqui, tem outra figura aqui, daqui a pouco eu vou apresentar a toda a equipe. E aqui está o coordenador da rádio, Jussiano Páscoa. Aí estava na relação aqui para dar um abraço forte. Que também, meramente por coincidência, é primo do Jameson Páscoa, seu operador de áudio. Luciano, então, eu vi a sua mensagem também. É uma honra, um prazer receber aqui no estúdio. E é só uma palavrinha do meu querido companheiro, novo companheiro, Jussiano Páscoa. Eu só quero dizer que a Cidade AM fez 36 anos agora, domingo, e foi um presente receber na segunda-feira a sua contratação oficial. Estamos felizes com isso. Muito obrigado. Cerca muito que o Breá está de baixo. Meu caro Jameson. Vamos colocar aqui Jameson, né? Isso, eu não sei falar bem inglês. Vamos colocar aí a chamadazinha e nós já vamos. Farias, Franzé Moraes na linha. Não acredito. Opa, então aguarda só um pouquinho aí, que é um prazer muito grande conversar com o nosso Franzé Moraes, grande presidente do time do Vozão, do coração do meu povão, meu colega deputado. Deputado Franzé Moraes, que alegria, meu querido. Então, que mora no coração de toda a família alvinegra. Esteja onde você estiver, a sua voz é que toca no coração alvinegro. Fico muito feliz em poder lhe dizer isso publicamente e parabenizar a nova missão que você tem em benefício do futebol cearense, né, no grupo que também é muito querido por todo o Ceará. Meus parabéns para você, meus parabéns para os dirigentes dessa grande rádio, é um grupo forte também, e tenho certeza absoluta que você vai ser tão feliz quanto foi até hoje, ou até mais. E para a alegria de todos nós, que lhe queremos muito bem, que lhe respeitamos como grande profissional que você é, correto na sua profissão, e acima de tudo, extremamente humano para com todos os seus semelhantes. Meus parabéns, amigo. José, muito obrigado. Agora está na linha ele, está me ouvindo. O que é que a gente faz para salvar o Vozão, Franzé Moraes? Olha, Farias, eu sou daqueles que quando saio do canto, eu não gosto de voltar não, sabe? Não. Você sabe, nós fomos deputados juntos. Eu, depois que deixei de ser deputado, eu tenho uma dificuldade imensa para retornar para ver a Assembleia. Porque lá ficou um pedaço meu. A mesma coisa no futebol. Eu, depois que saí do Ceará, devo ter ido ao estádio umas duas vezes no máximo. Fico sofrendo, ouvindo a sua irradiação, então vendo também na televisão. Me tremendo todinho, mas não vou mais ao estádio. E acho que a minha missão também foi cumprida no futebol cearense. Dei de tudo bom que eu tinha para o Ceará, mais para o esporte cearense no seu todo. E hoje eu estou bem representado, porque eu tenho um filho, Carlos Henrique, que é vice-presidente do Ceará Esporte Clube. Eu acho que ele é que é o homem, juntamente com os outros dirigentes, para te dar a resposta correta, o que é que precisa para fortalecer o Ceará Esporte Clube. Eu, como torcedor, diria só apenas então somente, precisa contratar uns 4 jogadores ao nível de primeira categoria. Uma coisa é você estar na Série B, outra coisa é você estar na Série A, como o Ceará está. Respondeu a pergunta. Respondeu a pergunta. No mais, está tudo bem? Como é que está a família, Franzé? Está tudo bem, graças a Deus. E feliz com esse contato. Você não sabe da alegria que eu tenho quando falo com você, com o Daniel Campeiro, que o Daniel é como se fosse um irmão mais novo que eu tenho há muito tempo. Aliás, ele parece que é um dos filhos seus, que o Daniel veio para a radiofonia, foi pelas suas mãos. E veio muito bem, e ele é um grande radialista e um ser humano do coração imenso, que eu quero muito bem também. E tá novinho, não tem nem cabelo branco ainda, né? Tá pintando. Ô, Franzé, um abraço pra toda a família, pra Ana, pra todo mundo. Eu tô muito feliz em ouvi-lo. E a partir de agora é aqui, 860 e Band e Jovem Pan News, 92,9, ok? Ok, irmão. Seja feliz e você será, sem dúvida. Você merece. Valeu, meu querido. Forte abraço. Vamos ali com o jeito e voltamos já. Você está na Cidade AM 860 com Gomes Farias e o Escrete de Ouro do Rádio. Amigos ouvintes da Rádio Cidade, muito boa tarde. Quem está falando aqui é Humberto Aragão. Sou presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. Eu fiquei muito grato com a ligação que recebi hoje do Gomes Farias, me participando sobre a sua nova casa e participando do seu novo programa, que será levado ao ar diariamente no horário de 17 às 19 horas. O programa Bate Bola na Cidade. E quero lhe desejar, Farias, muita felicidade, eu juntamente com toda a torcida do Ceará e por que não dizer todos os amantes do futebol cearense, porque você trata-se de um dos maiores narradores de futebol de todo o Brasil, se não for o maior, sem demagogia. E desejar muita felicidade para você, muita sorte, que toda a torcida do estado do Ceará continue lhe prestigiando, porque você é uma grande personalidade, um locutor imbatível em audiência. Toda felicidade para você que eu desejar é pouca, Farias. Muita sorte e um grande abraço desse seu grande amigo. Gomes Farias, agora é da Cidade. Cidade AM 860. Cidade, a tradição do futebol. Gomes Farias. Estou aqui no estúdio com todos aqueles que serão nossos, que são nossos companheiros e vão lado a lado com a gente tentar fazer o rádio mais moderno, mais dinâmico do estado do Ceará. Aos poucos eu vou chamando aqui, mas eu queria agora trazer a minha querida Inês Cabral aqui pelo... A Inês Cabral é a pessoa que se responsabiliza pela organização da nossa audiência no estádio. A Inês Cabral é uma pessoa que sempre está à frente dos acontecimentos importantes do Ceará, quer sejam festivos, quer sejam tristes. Por exemplo, eu me lembro que ela acompanhou aquele problema do Tiquinho, do começo ao fim. É uma pessoa que ama realmente o Ceará, que vive o Ceará, e nós não podíamos deixar de ficar muito alegres com o contato da nossa querida Inês Cabral, que nesse momento vai falar conosco. Ela está me ouvindo já? Alô, Inês? Querido comandante, boa noite a você, a toda a sua equipe, aos que fazem a querida Rádio Cidade, a 860, e todos os seus ouvintes da Nação Alvinegra. Nós estamos em plena lua de mel, com essa grande liberdade que você tem, exatamente dessa mudança maior que veio para melhor. Eu quero parabenizar e agradecer essa diretoria da 860, da Rádio Cidade, por nos dar essa oportunidade de ter esse horário no seu comando maior. A você, Gomes Farias, que eu sinto te tratar como comandante, porque essa sua voz é a sua, é o seu marketing. A sua criatividade nos dá alegria maior de ser sua ouvinte cativa. Estamos firme e forte, a nação negra e também, por que não, todas as torcidas estão felizes com a sua ida para a Rádio Cidade, a rádio do nosso coração, a nossa casa. Oi, Inês Cabral, muito obrigado, minha querida. A casa é sua. Eu espero que você me comunique aqui os aniversariantes, amigos da gente, torcedor do Vozão, do coração do meu povão, você que vive intensamente a vida do glorioso de Porongabuçu. Voltamos já.